comigo, quero ouvir a sua voz. Não quero ser como aquele mano que se sente só. Eu sei que não tenho sido um bom filho, mas quero mudar, por favor, vem em meu auxílio. Chega de correr atrás do vento, chega, chega de matar o pensamento, chega. Eu sei que posso fazer parar a chuva, depende só de mim. E aí a coisa muda, me dê força pra resistir às tentações. Deixe meu rap chegar nos corações de quem precisa, de quem busca uma saída. Sei que só o Senhor pode mudar a minha vida. Eu errei por acreditar em ilusões. A força do hábito me levou às tentações, mas mudança clama dentro do meu ser. Só assim poderei um dia renascer. O mundo pede um sinal, e Deus vai dar um sinal. O sinal da vida do filho do homem. Deus me dê um sinal do seu amor. É só isso que eu te peço, por favor. Deus me dê um sinal do seu amor. Estarei contigo, seja onde for. Deus me dê um sinal do seu amor. É só isso que eu te peço, por favor. Deus me dê um sinal do seu amor. Estarei contigo, seja onde for. Os demônios tentam me encontrar na escuridão. Querem ver meu corpo estendido pelo chão. Se eu vacilar, acabo num caixão. Mas que ironia, que contradição. Muitas pessoas me odeiam por eu ser real. Outras pessoas fazem simplesmente pelo mal. Mas na verdade nem tudo está claro o bastante. Só quem me vê agora sabe como eu era antes. Tem gente brincando com fogo sem saber. Todo dia morre um, e o que se há de fazer? Meus sonhos se transformaram em pesadelos. Dói demais ter que ver meu rosto no espelho. Mas no momento eu só quero encontrar a paz. Matar o velho homem e escrever aqui jaz. Fala comigo, Deus, me dê um sinal. Pois é isso que eu preciso pra ficar legal. Deus, me dê um sinal do seu amor. É só isso que eu te peço, por favor. Deus, me dê um sinal do seu amor. Estarei contigo, seja onde for. Deus, me dê um sinal do seu amor. É só isso que eu te peço, por favor. Deus, me dê um sinal do seu amor. Estarei contigo, seja onde for. Eu não posso fugir, não posso me esconder. Porque pra onde eu for, com certeza você vai me ver. São tantas coisas que acontecem no meu dia a dia. Mas se não fosse sua bênção sobre mim, o que eu faria? Seria mais um no meio da multidão, sem explicação, com dúvidas no coração. Eu vejo meninos correndo atrás do futuro, mas só existe um caminho pra um lugar mais seguro. Muitos deles são levados pela ambição, alimentados pelo sentimento de competição. São presas fáceis do sistema que não tem dó. Do pó você vem, um dia voltará ao pó. Deus tem muito mais pra quem sabe ser fiel. Quem não busca fama na torre de Babel. E quando tudo passar, vamos chegar no final, certo de que recebemos dele um sinal. Deus, me dê um sinal do seu amor. É só isso que eu te peço, por favor. Deus, me dê um sinal do seu amor. Estarei contigo, seja onde for. Deus, me dê um sinal do seu amor. É só isso que eu te peço, por favor. Deus, me dê um sinal do seu amor. Estarei contigo.